A todos. Estão ouvindo? É? Podemos mandar bala? Então vamos lá? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer o mesmo sistema de ontem, vou começar pelas perguntas e depois passamos para o comentário do texto. Tá bem? Aqui eu não estou vendo luzinha nenhuma. Pronto? Então vamos lá. Mas fale bem alto que hoje nós estamos com esse microfoninho aqui. Em que medida nós podemos aproveitar aqueles dois esquemas de o de Adler de quatro níveis de leitura, inspecional, elementar, analítica e sintótica, e aqueles quatro objetivos da leitura de Sertiamoji? Eu acho que você pode aproveitar as duas coisas. O único problema é que eu acho que antes de você adotar qualquer técnica, ou essa ou qualquer outra, você precisa estar consciente do que você está fazendo. Quer dizer, você tem que entrar no ato da leitura sabendo o que você deve esperar. Não é isso? E a experiência de muitos anos me revelou isso. Toda leitura é um sonho acordado dirigido. A pessoa não tem a consciência disso, quer dizer. A participação, mesmo a participação dela nesse exercício não vai render muito. Né? Porque você sabe que no sonho é você mesmo que está produzindo as imagens. E tudo o que você produz, o que você pensa enquanto está lendo, é você que está fazendo, não é o leitor, não é o autor. Né? O autor apenas está dirigindo os seus passos, mas ele dá, por assim dizer, a forma do que você vai fazer, mas o conteúdo é seu. Então, esta, vamos dizer, esta contribuição pessoal é o essencial da coisa. Nesse. Além disso, tem outro aspecto aí. Você tá, quando você está lendo e está tentando imaginar o que o autor está dizendo, você está, de certo modo, captando conteúdos de consciência que foram de uma outra pessoa, algo que uma outra pessoa vivenciou, que ela experimentou e que, de algum modo, ela conseguiu transpor em palavras. Toda transposição em palavras é deficiente. Então, sempre, em toda leitura, existe algo que está para além do texto e este algo é justamente o que interessa. Este algo é uma vivência pessoal que o sujeito teve. Por mais impessoal que pareça o estilo, se você está lendo, sei lá, Kant ou Husserl, aquilo tudo foi pensado a duras penas, foi vivenciado, e foi uma coisa tão importante para ele que ele achou necessário registrar e passar para as gerações seguintes. Então, você está sempre, nesses casos, convivendo com um grande espírito, com uma pessoa cujo horizonte de consciência transcende formidavelmente o seu. Isto, eu acho que é a coisa que, sobretudo, o leitor brasileiro sempre esquece. Quer dizer, você, a experiência de ler um Platão, um Husserl, um Leibniz, um Kant, ou um Dostoiévski, ou Shakespeare, é uma experiência de ampliação da sua consciência. E você não vai conseguir isto. Se você não se deixar conduzir por aquele autor, de algum modo, você está ali como uma criança cujos passos estão sendo guiados, você não sabe onde você vai parar, mas você não sabe qual é a finalidade da coisa. Existe ao mesmo tempo, claro, uma assimilação, quer dizer, aquilo está entrando em você, mas você também está se ampliando para comportar, né, experiências que transcende o seu horizonte de consciência habitual. Então, isso quer dizer, esse aspecto da ampliação, você tem que crescer para você poder conviver com aquela pessoa de algum modo. Entrar numa espécie de diálogo. Isso aí é frequentemente esquecido, porque as pessoas já começam a ler e julgar desde a primeira linha. Então, não tiram proveito da leitura. Mesmo que você faça todo aquele exercício do Adler, não, você não vai chegar lá. Quer dizer, não há atitude de espírito correta. né? Sobretudo na sociedade brasileira, onde o sentimento de admiração ou de veneração é considerado uma vergonha. Todo mundo tem que ser superior. O sujeito tem que ler Platão como se estivesse, né, lendo uma bula de remédio, tá entendendo? Para ver se aquilo serve para ele ou não. Mas, quer dizer, esse impulso de julgar, de sentir, eu não sei porquê, essa é uma coisa que está profundamente arraigada na sociedade brasileira, um complexo de inferioridade que tem que ser compensado por uma afetação de superioridade sempre. Então a pessoa tem, vamos dizer, uma vergonha de ficar numa posição assim de discípulo ou de admirador, né? Então, eu me lembro, eu tive uma péssima impressão quando eu estava lendo o Zé Guilherme Berchior, e ele, quando falava do chefe dele no Itamaraty, ele falava com o maior respeito. Quando falava de Platão, falava como se estivesse julgando um moleque, né? Eu falo, não, isso aí... Você vê, mesmo um homem de alta cultura, como o Zé Guilherme Berchior, cai numa dessa. Por quê? Porque é um brasileiro, né? E não está percebendo exatamente, né, as implicações morais e psicológicas do que está fazendo naquele momento. Então, isso aí mostra uma hierarquia falsa. Não é isso? Você, por exemplo, você fingir intimidade com filósofos da antiguidade, com Shakespeare, como se fosse o Zé Mané da esquina, você pode fazer isso, nada te impede, não é proibido você fazer. Mas você, com isso aí, você está fechando o caminho para uma ampliação do seu horizonte de consciência. Né? Em primeiro lugar, você precisa ver que as palavras são escritas umas depois das outras, mas as concepções, em geral, são simultâneas. Quer dizer, o homem que está escrevendo uma linha, ele não está consciente só daquela linha. Ele tem todo o seu horizonte de consciência presente, de algum modo. E, pela sua, vamos dizer, pela própria integridade da sua personalidade. Ele é uma pessoa inteira, não é isso? Mas ainda se for um filósofo, que está sempre buscando a unidade, a coerência, a continuidade de pensamento, não é isso? E que está buscando, de certo modo, uma visão. Não é um discurso, ele não está procurando um discurso, mas uma visão, uma contemplação. É, então, se você vai jogar linha por linha, você vai perder tudo, porque você espera que o indivíduo diga tudo numa linha só. E, às vezes, quando você está discordando de uma linha, você esquece que a seguinte coisa, olha, eu estou aqui discutindo com um filósofo. É quase impossível que ele não tenha pensado antes de mim o que eu estou pensando agora. Então, se ele não explica isso nesse pedaço aqui, é capaz dele explicar num outro. Então, muitas vezes você não tem acesso a esse outro texto naquele momento, mas é prudente você tentar antecipar. Quer dizer, o que ele não está explicando aqui, talvez ele explique num outro lugar, deve ser assim, assim, assim, assim, assim. Ou seja, não apenas se trata de você se deixar conduzir, mas de você complementar positivamente o que você está lendo. É só assim que o seu horizonte de consciência se amplia até o tamanho dele, se for possível. Mas uma mente que já vem, entra na leitura, né, carregada de espírito crítico, de acidez e de carregar de objeções, nunca vai entender uma coisa dessa. Então, você vai acabar não entendendo. Você pode entender uma frase ou outra. Mas você não vai penetrar, por exemplo, o mundo de Platão ou o mundo de Shakespeare, tá? Que é justamente a visão simultânea que ele tinha da realidade. E a leitura é justamente para isso, é para você crescer. É isso que é o ex do ser. O ex do ser é sair de si, quer dizer, você vai para além do que você já é. É um processo de crescimento mesmo. Não é você reduzir tudo ao seu próprio tamanho. Como todo crescimento, ele implica, vamos dizer, às vezes alguma perplexidade, às vezes até algum sofrimento, de você compreender coisas que você não quer compreender. Quer dizer, esse que é, eu acho que é o problema fundamental da leitura, e não a técnica propriamente dita. Quer dizer, toda técnica serve a alguma finalidade. E você entrar naquela atividade consciente dos fins, eu acho que já esclarece tudo, muito mais do que qualquer técnica. Agora, quando eu digo assim para vocês organizarem as bibliografias, aquilo que vocês pretendem ler, eu acho que a ideia fundamental é de você pegar os livros que realmente articularam a história daquela disciplina ou daquela arte, que moldaram aquilo. Isso não quer dizer necessariamente que sejam os livros mais conhecidos, né? Porque existem obras que marcaram época, influenciaram profundamente os seus contemporâneos e ensinaram muita coisa para muita gente e depois foram esquecidas. Não é isso? Esquecidas e às vezes até desprezadas depois. Às vezes são descobertas 200 ou 300 anos depois. Não é isso? Quer dizer, se você vê um caso como o filósofo italiano Gian Battista Vico, ele só foi encontrar um leitor compreensivo 200 anos depois. Não é isso? Quer dizer, na época não pareceu ter a mais mínima importância. Ou seja, para entenderem o que ele estava dizendo, era possível que nesse ínterim fosse descoberto mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, coisa que ele já sabia antes. Então, o indivíduo é posto no segundo plano justamente porque estava acima. Isso acontece com frequência. Então, no começo você vai se deixar guiar, evidentemente, pela fama fama consolidada dos autores, tal como aparece em manuais ou em livros de história. Sei lá, história da literatura, ou história da ciência histórica, ou história das ciências sociais, uma coisa assim. Mas depois você começa a fazer suas próprias descobertas. Depois de algum tempo você descobre obras que eram enormemente importantes e que passaram despercebidas, ou pelo menos ao consenso contemporâneo. E às vezes também você descobre erros de avaliação terríveis feitos pelos historiadores ou pelos críticos, né, que enterraram alguma coisa que não era para ser enterrada. Eu hoje mesmo estava vendo um caso, tem um romancista inglês chamado Charles Morgan. Ele fez um sucesso enorme entre os anos 30 e 40, foi traduzido no mundo inteiro, ganhou a Legião d'Honneur na França, etc. Depois foi totalmente esquecido, né, e. Até o Carpo, na História da Literatura Ocidental, fala dele assim, nariz empinado, ainda com ar de superioridade. E que agora os caras estão descobrindo de novo. Começaram a reeditar e falaram, pô, como é que nós deixamos, enterramos esse cara? Quer dizer que era não só um grande romancista, mas era um homem de uma lucidez extraordinária. Quer dizer, é um sujeito que nos anos 40, 50, ele já se preocupava com todos esses processos de manipulação da mente, de controle mental e tal, que iam ser usados por governos totalitários e até dentro das democracias. Ele já entendia tudo isso antecipadamente. Que é um assunto que muita gente, aparentemente culta, não está preparada para enfrentar até hoje. Tem muita gente que acha que isso é a história da carochinha, a teoria da conspiração. Aliás, este é outro problema da leitura e do estudo. Você vai ficar sabendo coisas que as pessoas não sabem, né? E, evidentemente, essas pessoas ficam perante você na posição de uma criança que vê a vida adulta e não entende e, portanto, ri. Não é isto? Então, vamos dizer, o que que. No começo você pode ter uma sensação de isolamento, de, ah, estou perdendo meus amigos, não gostam mais de mim. Né? Tinha um aluno meu que dizia assim: se eu continuar assim, a minha namorada não vai mais me chamar de meu fofinho. Né? E em seguida você pode ter uma atitude, passar para uma atitude de hostilidade. Quer dizer, você cansou de apanhar, você começa a bater. E no fim, você vai ter que ter uma atitude de paciência e você vai começar a educar essas pessoas de algum modo. Não essas necessariamente, mas algumas outras. É assim que você faz um educador. Que é aquilo no qual eu pretendo que, de algum modo, vocês todos se transformem. Quer dizer, a educação funciona em círculos concêntricos. Um educa 10, que educa com 100, que educa com 1.000 e assim por diante. Então você veja aqui, no fundo de cada brasileiro existe o medo de você ampliar sua consciência, o medo de saber o que os outros não sabem. Né? E isso pode simplesmente bloquear a sua leitura. Você está lendo, mas você não está querendo compreender. Você está querendo apenas reiterar coisas que você já sabe. Você quer uma confirmação das, né? Então é como, né, o sujeito querer fazer ginástica, mas não querer que os músculos doam. Não dá, é possível, vai doer pelo menos um pouquinho. É por isso que eu não acho tão importante assim a técnica. Eu acho que a técnica do Adler ajuda muito, mas ela foi concebida para uma outra finalidade que não é a nossa e não pode ser a nossa. Quer dizer, a situação da sociedade brasileira é muito diferente daquela situação na qual ele começou o trabalho. Não se pode esquecer que ele começou isso na Universidade de Chicago, com o apoio da universidade, um instituto montado, né? E mais depois o apoio da Enciclopédia Britânica. Então, ele estava preparando pessoas para que entrassem numa circunstância que já estava preparada para elas, de algum modo. E nós não estamos fazendo isso. Né? Nós estamos aqui naquele haikai do Antônio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Quer dizer, nós não temos avenidas abertas por onde nós devemos entrar, nós temos que ir abrindo a picada com o facão, tá entendendo? Sem saber exatamente onde vamos chegar. Quer dizer, a situação da sociedade brasileira, desse ponto de vista, é a situação de barbárie mesmo, né? Quer dizer, você nunca sabe quando os indígenas vão pegar você, assar e comer. Você nunca sabe. Isso pode acontecer a qualquer momento. Quer dizer, eu vejo, por exemplo, por reações de ódio irracional que, às vezes, a minha presença provoca, eu vejo isso aí. São reações compreensíveis. Quer dizer, o temor de uma coisa desconhecida que parece abalar não só as suas convicções, mas parece pôr em risco a sua personalidade. De todos os seus valores, os seus apegos, etc, etc. Isso tudo pode acontecer, esses temores não existem só externamente, eles existem dentro de nós. Cada vez você vai ter que vencer de novo, de novo, de novo, de novo. Eu vejo que, em geral, o leitor brasileiro ele não consegue imaginar o quanto uma outra pessoa pode saber mais do que ele. Quer dizer, não tem essa expectativa. Olha, aqui tem um imenso território que para mim é desconhecido, mas que esse sujeito já percorreu, ele sabe tudo aí. Eles não têm essa ideia. Dificilmente o indivíduo consegue imaginar que alguém saiba algo que ele não sabe. E isso cria, é claro, um encruamento, um enrijecimento da consciência que vai, então, entrar num processo repetitivo. Né? Esse é um discurso sempre repetitivo, modifica um pouquinho a forma para dar uma impressão de novidade, mas não, ele aqui não cresce. A tendência, vamos dizer, brasileira de se pegar numa fórmula dogmática e continuar repetindo, ao mesmo tempo onde o sujeito proclama que ele é um espírito crítico, não é isso? O sujeito está dizendo aqui, estamos fazendo pensamento crítico, mas você não vê pensamento crítico algum, você só vê a repetição. Não, o que ele chama de pensamento crítico é apenas renhetice contra alvos padronizados, não é isso? Eu lembro quando eu escrevi O Imbecil Juvenil, né? Todo mundo sabe que aquilo que eu disse ali é verdade, aquilo corresponde à experiência de todo mundo. Isso quer dizer, você briga com a família porque você precisa cada vez menos dela, você está se separando dela à medida que você cresce. Mas, ao mesmo tempo, você é subserviente com o grupo da sua idade, no qual você deseja se integrar e ser aceito. Todo mundo sabe que as coisas são assim. Não é isso? Mas a ideia de que a família é o ente dominador e é dele que você tem que se libertar é um elemento repetitivo de discurso. Então você diz aquilo e repete, repete, repete, você não percebe que aquilo é o contrário da sua experiência. Então, justamente na medida em que você se abre para ampliar o seu círculo de consciência, guiado por esses grandes autores, também se amplia o seu círculo de consciência para a percepção da sua situação imediata. Quer dizer, se a sua leitura, o seu estudo não resulta nesta ampliação da consciência da sua situação existencial real, concreta e imediata, então não está funcionando. Eu tinha um professor de biologia que ele dizia o seguinte: você explica para o sujeito o que é bicho de pé, ele responde na prova direitinho, daí você chega lá na casa dele, ele está andando descalço no lugar onde as galinhas fazem cocô. Ele não entendeu nada do que você explicou, está entendendo? Então, uma intensificação da sua capacidade de perceber a sua situação psicológica, social, histórica, familiar, tá? Tem que resultar da leitura, evidentemente. É claro que numa universidade não se espera que ninguém faça isso, se espera apenas que passe na prova. E aí, isto mesmo que é, vamos dizer, a causa principal da ineficiência das universidades. Elas têm muito pouco a ver com a vida real, mesmo as melhores, mesmo aqui nos Estados Unidos. Então é isso, né? Você pode usar qualquer técnica, mas o que importa é o estado de espírito com que você entra na coisa. E é isso que, a meu ver, é isso que distingue, vamos dizer, o leitor inteligente do leitor vulgar. Alguma outra pergunta? Diga. Peraí, tem duas lá atrás. Não sei quem fez primeiro. Fale bem alto, por favor. Sim, o negócio, ver, o pensar, meditar e contemplar também são três etapas da leitura. Não é isso? Quer dizer, o pensar é simplesmente corresponde aqui, eu sabia de pensar é transitar de uma ideia a outra. Muito bem, quando você está lendo, você está transitando de uma ideia a outra, levado pela mão do autor. Não é isso? Mas existe em seguida isso, ou junto com isso, o seu esforço imaginativo de buscar a raiz daquilo na experiência, na sua experiência, em primeiro lugar, considerada como análogo da experiência do autor. E, por fim, você tem o estado, a contemplação, onde você vê tudo aquilo como um conjunto. E quando você vê como um conjunto, por exemplo, você acabou de ler, sei lá, uma peça de Shakespeare, né? Então você pega, vamos dizer, não só o enredo, a sequência dos acontecimentos, a analogia daquilo com a experiência da vida real, mas você pega, de certo modo, a concepção do mundo, a cosmovisão que tem por trás daquilo. Não é isso? E, com certeza, a cosmovisão antecede a redação da obra. Não é que o indivíduo foi pensando as coisas e sabia que escrevia. Não, ele já sabia daquilo tudo antes de escrever. Ele apenas não sabia como explicar. E, a partir de um certo momento, ele achou um jeito de expressar aquilo. Então, você está participando de um horizonte de consciência que é necessariamente mais amplo do que o seu. Mas só quando chega aí na contemplação, que você está vendo a coisa como um todo. Às vezes as pessoas pensam que ver as coisas como um todo é ver a estrutura da obra. Eu digo, não. A estrutura da obra é só um pedaço. O que você tem que pegar é a ordem da cosmovisão, que vai muito além da estrutura da obra. Às vezes nem pega a estrutura, quer dizer, não consegue relacionar um pedaço com o outro, não percebe uma ordem interna no texto, né? É isso, eu acho que, por exemplo, o método do Adler pode estacionar aí. Na hora que você percebeu a estrutura, a ordem do texto, acabou o serviço. Não? Mas por quê? Porque a técnica dele é fixada no texto. E o que eu estou falando aqui, o texto é só um instrumento. Nós vamos chegar, o que interessa é a ampliação da consciência. E mesmo que você esqueça o texto. Mas os elementos de cosmovisão, eles estão integrados em você. Mais alto, mais alto. Eu entendi que, que através do exercício da imaginação pretende-se chegar à experiência do autor. Aí eu pergunto, há sempre essa experiência pessoal do autor, independente da obra? Por exemplo, se for, se se tratar de um livro de ficção, um romance, e, por exemplo, aqueles personagens que ele criou distante totalmente da personalidade dele, quer dizer o seguinte, cada obra, independente do se distoi, por exemplo, a personalidade do, do personagem lá, do autor, há essa experiência pessoal dele em cada... Sim, mas sem sombra de, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, porque se você está lendo uma obra, a obra tem vários personagens. Os personagens são diferentes entre si, então necessariamente são diferentes do autor também. Mas aí você tem a participação imaginativa dele em esquemas de vida que não são o dele. Então é essa atitude dele, essa experiência dele. Enquanto ele criou cada personagem, cada personalidade que eu que tenho que... Sim, você vai incorporar todos esses personagens também, como possibilidades humanas. O que é uma obra de ficção? É uma história possível. É uma história possível, que às vezes pode até ter acontecido mesmo, mas ela não foi escrita para reproduzir o acontecimento real. Esse não é o objetivo. Né? Então, é uma história possível com personagens que são possíveis. E esses personagens, vamos dizer, eles são motivados por forças, por motivações que podem ser nossas também e que existem dentro de nós como possibilidades. Apenas são possibilidades não realizadas. Quando você lê a história do Raskolnikov, quer dizer, um estudante pobre que tem enormes ambições, que se acha um gênio, etc., etc., e ele está na miséria, não tem nem como pagar os estudos. Então ele vê uma velhinha agiota que ele diz, bom, eu posso matar essa velhinha, ela não serve para nada mesmo, pego o dinheiro dela e aí a minha carreira deslancha. Não é isso? Bom, quem não teve essa ideia algum dia? Só que nós não realizamos, ele realizou. Você está entendendo? Quer dizer, aquilo que pode existir numa alma como conteúdo da sua vida, na outra pode existir apenas como uma tentação passageira que você rejeita na hora. No caso, não seria a experiência dele, mas sim o que ele está apresentando, não é isso? Sim, não é necessariamente a experiência pessoal dele. Existe a experiência humana, ela, na verdade, nem existe experiência pessoal. Toda experiência nossa, em grande parte, é experiência delegada. Quer dizer, é impossível você atravessar a sua vida tendo somente as suas emoções. Você participa das emoções dos outros. E a nossa alma é um composto de tudo isso. Então, a nossa, como a do autor, a mesma coisa. Quer dizer, tem uma pluralidade de possibilidades, de personagens dentro. Então, vamos dizer, é por isso que é importante ler ficção. Porque a ficção são, vamos dizer, as histórias possíveis dos seres humanos. E existe um número limitado dessas possibilidades. Um número enorme, mas limitado. Se você conseguisse abranger todos eles, então eu diria, bom, você vai compreender todos os seres humanos com que você cruzar na sua vida. Isso nunca chega a acontecer. Tá certo? Mas é justamente essa ampliação da imaginação que lhe permite compreender pessoas que são diferentes de você. E se você não tem este exercício de imaginação, de você... Por exemplo, você pega esse personagem, o Raskolnikov, depois você pega o personagem do livro que eu mencionei, o Nó das Víboras, que é, vamos dizer, um velho avarento, tá certo? Que só pensou em conservar e ampliar seu dinheiro a vida inteira, que odeia a família, odeia todo mundo. Não? Eu digo, bom, eu não sou nem um assassino de velhinhas e nem um velho avarento. Tá certo? Mas eu tenho que poder compreendê-los. E só posso compreendê-los se eu admito que essas possibilidades existem também em mim. Só que eu não quero realizá-las. Não é isso? Então, é isso que tira você de uma espécie de provincianismo psicológico, onde tudo aquilo que não é motivação sua lhe parece estranho e inaceitável ou repulsivo. Se bem que no Brasil existe, como é que se diz, a obrigação da repulsa, né? todo mundo tem que ter repulsa por aquilo que lhe parece estranho. Eu só tinha outra. Nesse final que você chegou aí, eu queria saber o seguinte, com relação à suspensão da descrença, eu devo utilizar, independente da obra, para qualquer obra, mesmo que sempre. Eu sinta que aquela obra tenha, assim, seja, de certa forma, ameaçadora. Sim, certamente. Agora, se você sente que é ameaçador demais, você para de ler. Não vai ler como é, com o pé atrás. Isso não. Se você sente isso aqui, está nitidamente me fazendo mal. Para de ler. Deixa para ler mais tarde, quando você estiver mais fortinho. Não é isso? Não, pior. Você pode ler... Sei lá, Lord Byron, que era um satanista. É isso? Shelley, que era outro satanista. Né? Isso pode fazer um mal desgraçado. A não ser que você... Shelley, o filósofo. Shelley, o poeta. Então eu utilizo mais desde que eu seja maduro o suficiente para lidar com aquela obra. Claro, agora, toda ampliação da imaginação, quer dizer, ela é evidentemente uma tentação. Não é isso? Mas, note, até que no Pai Nosso, você pede para Deus não deixar você cair na tentação. Mas exposto à tentação, você está o tempo todo. Então, por que você vai ter medo? Se é uma tentação puramente imaginária. Não é isso? Quer dizer, você pode perguntar assim, em que medida eu estou maduro para compreender, por exemplo, a alma de um satanista? Se eu não estou maduro, é melhor não ler aquilo. Não é isso? Se é para eu ler e ficar assustado, ficar odiando o sujeito, é melhor não ler. Não é isso? Mas, em princípio, vamos dizer, se a experiência dele resultou numa grande obra de literatura que continua sendo lida e respeitada, etc., etc. Bom, então algum motivo ele teve para ser do jeito que ele era. Não é isto? Se você ler, por exemplo, Baudelaire, né? Baudelaire até hoje ninguém sabe se ele era um satanista ou se ele era cristão. Porque tem toda essa amplitude. Né? Você pode interpretar de um jeito ou pode interpretar do outro. Agora, em geral, vamos dizer, eu acho que a sociedade brasileira, as pessoas não estão sendo preparadas para a aquisição de alta cultura porque elas fecham num corpo de crenças e reações muito cedo e criam um sistema de repulsas, que é, assim, no fim das contas, é o medo da experiência, é o medo da imaginação, é o medo de sonhar. Né? Agora, veja, se você sonhou que você matou a velhinha, na verdade você não matou velhinha nenhuma. Você apenas viu uma possibilidade, você viu uma tentação e não caiu nela. Então qual é o problema? Hã? Agora, no Brasil você vê isso aí, de acordo com o corpo de crenças e de valores que consolidou no sujeito, às vezes aos 15 anos de idade, né, ele já tem uma repulsa por tudo aquilo que seja contrário àquilo, ou que pareça contrário. Então, evidentemente, é um provincianismo, fica cada um, né, cada um é uma alminha pura, uma alminha virgem, que não pode ser exposta à tentação. Então, cada um fica, vamos dizer, se fechando dentro de uma redoma para não ser atingido por informações que possam abalar a sua alma. Então, acabou a educação. Então, quer dizer, você, como também a sociedade exige que cada um já tenha opinião formada entre os 15 e os 20 anos, então ninguém pode aprender coisa nenhuma. No processo de educação, você veja, Aristóteles entra na Academia Platônica com 18 anos e sai com 38. É só aí que ele começa a ensinar. Então, ficou 20 anos. Quer dizer, é normal, um período de aprendizado de 20 anos é inteiramente normal. Mas no Brasil, aos 17, as pessoas já têm que ter convicção firmada. Então, ou ele é comunista, ou ele é católico, ou ele é evangélico, ou ele é, sei lá, macumbeiro, ou é espírita, qualquer coisa, tá entendendo? Não aceita, então, o estado de dúvida. E, como eu já expliquei mil vezes, a tolerância para com o estado de dúvida é a condição absolutamente necessária dos estudos. Se você quer fazer uma personalidade intelectual que seja abrangente, poderosa, etc., etc., você vai ter que passar por dúvida muito tempo. E a dúvida não é incompatível, vamos dizer, com algumas crenças fundamentais, desde que essas sejam muito sinceras. Desde que, veja, muito sinceras e sejam, por assim dizer, crenças tão gerais, tão universais, que nenhum fato possa abalá-las. Agora, se você já tem crenças quanto ao mundo dos fatos, quanto ao mundo histórico, quanto à sociedade, quanto a todos os valores, aí não dá. Bom, acontece que todas estas escolas, elas já entram nessa leitura com um objetivo determinado. Não é isso? Então, é a promoção de uma determinada agenda. Então, você vai ter que, por exemplo, reinterpretar toda a história universal, né, à luz da posição da mulher, mas não da mulher tal como ela existiu historicamente, sim da mulher de hoje, né? Então, o que é uma mulher feminista? Uma mulher feminista é a beneficiária de um Estado democrático altamente desenvolvido, onde ela é cercada de proteções por todos os lados, onde a qualquer momento, se ela tem uma disputa com um homem, ela pode convocar 40 homens contra aquele, ou 100 homens, ou 1.000. Não é isso? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem esta instituição, a mulher chega na delegacia e diz: o meu marido disse que vai bater em mim. Deve ela dizer isto, o cara não bateu ainda. O sujeito já é posto para fora de casa e tem que pagar pensão de alimento, etc., etc. Então, isso quer dizer que o Estado, que é constituído basicamente, vamos dizer, de homens, fornece à mulher uma proteção que a torna mais poderosa do que um homem. Não é isso? Então, esta mulher que nasceu nesta circunstância, ela começa a comparar a situação dela, a analisar a situação de mulheres do século II ou III, ou do século X a.C., como se esta mulher já tivesse todos esses direitos que lhe foram assegurados pelo Estado moderno. Então, a história vai aparecer como a história da opressão das mulheres. É isso? É claro que, vamos dizer, esse é um erro de leitura, em primeiro lugar, né? Não, eu já escrevi um texto chamado Breve História do Machismo, não sei se vocês leram. É uma sátira, evidentemente, mas é uma sátira científica, para aquilo corresponde à realidade das coisas. Você imagina, por exemplo, uma sociedade mais primitiva, onde a vida está constantemente exposta a riscos de ordem física, a catástrofes naturais, a ataques de animais, etc., etc., e onde a sobrevivência depende da força física do homem. Então, o homem se torna naturalmente o protetor e é natural que o protetor tenha autoridade. Assim como, por exemplo, sei lá, num estado de guerra ou estado de sítio, então a autoridade militar, ela adquire um poder absoluto sobre as pessoas. Não dá tempo de discutir. Não é isso? Por exemplo, numa guerra você não pode tomar decisões democraticamente. Não é isso? Então, situações de emergência, de periculosidade ou de dificuldade, automaticamente enfatizam o poder do macho. Não é porque o macho quer oprimir, é porque não tem outro jeito. Não é isso? Então, eu conheci uma velhinha mexicana que ela teve 18 filhos. E ela precisava de filhos, porque para trabalhar na lavoura era trabalho pesado. Então ela dizia: La necessidad hace parir hijos machos. Da necessidade, né? E ela tinha razão. E se tivesse um monte de filhas mulheres, bom, ia ser um problema. Então isso sempre foi assim, quer dizer, essa situação foi imposta, quer dizer, pelas condições físicas do planeta Terra. E fica difícil entender, né, para quem foi criada dentro de uma outra sociedade completamente diferente, né, sociedade que não tem 200 anos de idade, ela não pode esquecer isso, quer dizer que a experiência que a pessoa vive numa democracia moderna é uma experiência, de certo modo, inédita para o restante da humanidade. Quer dizer, o simples fato de você ter, vamos dizer, um monte de garantias constitucionais e legais, fala, bom, a maior parte da humanidade não teve isso. E note bem, isso só foi possível de aparecer quando aparece a economia capitalista e ela se desenvolve de uma maneira extraordinária e, de certo modo, vamos dizer, o desafio da subsistência imediata está vencido. Aí pode aparecer tudo isso. Antes não podia. Não é que as pessoas não inventaram a democracia porque elas eram atrasadas. Fala, não, elas não tinham os meios materiais. Porque quando você não tem o meio material de fazer uma coisa, você não faz. E você não pode ser condenado por não ter feito. Não é isso? Ou, por exemplo, nós temos horror da escravidão. Mas nós não entendemos que durante a maior parte da história humana, a escravidão era o único meio de organizar a economia. O Império Romano viveu da escravidão, um tempão. Não porque fossem uns bárbaros, eles não tinham máquinas. Então, é depois que você começa, né, a mecanizar a indústria, a agricultura, etc. Bom, o trabalho escravo acaba desaparecendo, porque ele não faz mais sentido. Então, nós não podemos dizer que essas instituições são bárbaras. Elas simplesmente eram uma imposição de uma situação física intolerável. E de quem é a culpa? A culpa é do planeta Terra, onde nós vivemos. Mas agora, por outro lado, é fato que pessoas que têm uma formação ou conservadora ou cristã têm uma dificuldade tremenda de entender o raciocínio dessa gente. Cria uma repulsa. Você não compreende o que eles estão dizendo. É? O que é outro perigo também. Porque, afinal de contas, você pensa, o que é gaysista, feminista, etc. É gente como nós, tem basicamente os mesmos impulsos, as mesmas emoções. E se chegaram às conclusões, é que chegaram, por algum motivo foi. Ou seja, é porque a experiência dele o induz a chegar a essas conclusões. Às vezes a experiência pode ser muito limitada ou provinciana, e de fato é, na maior parte dos casos. Mas se você não é capaz nem de compreender uma mente provinciana, como é que você vai entender uma mente de um gênio como Platão ou Platão ou Aristóteles? Não vai compreender. Você tem que compreender que, às vezes, certas necessidades humanas banais, elas podem ser negadas ou frustradas durante muito tempo e se tornar um centro de atenção obsessiva. Né? Um negro, por exemplo, que reinterpreta toda a história humana à luz do gaysismo, o que, é que ele está fazendo? Quer dizer, a necessidade que ele tem de ser aceito e aprovado tal como ele é tão intensa que ele tem que modificar toda a cosmovisão em função disso, em função desse detalhe. Claro que existiram ao longo da história inúmeros caras homossexuais que não eram assim. Se você pega o livro do Ian Forster, por exemplo, o romancista inglês, ele era homossexual. Mas isso simplesmente não aparece no seu romance. É? Quer dizer, ele não está vendo o mundo inteiro em função do seu drama sexual. Ele se sobrepõe a isso, né? Mas, em certos casos, a necessidade ou sexual, ou econômica, ou social, ou emocional, ela, se ela for muito negada, se o indivíduo vivenciá-la como sendo muito negada, ela pode se tornar, vamos dizer, o eixo de toda a cosmovisão dele. Porque ele, evidentemente, vai ser uma coisa deformada, ele vai perder o senso das proporções. No fundo, é só esse o problema, problema de perda de senso das proporções. Então, fazer uma imaginação disforme, por assim dizer. Mas também pode haver uma imaginação disforme pelo motivo contrário. quer dizer, do indivíduo ser muito cristão, muito apegado à moral cristã. Então ele não consegue entender que outras pessoas tenham vivenciado experiência diferente. Ele tem horror. Quer dizer, o sujeito confunde entre uma postura moral que diz que tal ou qual coisa é pecado, tá certo? E a repulsa diante da pessoa que personifica esse pecado. É fácil você dizer aquele negócio, devemos odiar o pecado, mas não o pecador. É fácil dizer isso, mas você, na verdade, isso é impossível, né? Porque o pecado é só uma ideia abstrata. O que você vê são realmente os pecadores, né? Então você acaba sempre odiando os pecadores. E daí você não entende mais nada. Então, em todos os casos, você vê que existe uma resistência, existe ao mesmo tempo uma ambição de você ampliar a sua consciência, um desejo disso, e existe um medo disso. Não. Mas isso é como qualquer prática que implica algum desafio. Você quer, mas você teme. Uma das coisas vai predominar, ou o desejo ou o temor. Enquanto predominar o desejo, você vai continuar crescendo. Mas o estado de dúvida, ele pode chegar, às vezes, a uma situação tão radical que você pensa que você vai ficar louco. Mas quando a gente pensa que está ficando louco, geralmente ele não está. O cara que é louco, geralmente ele pensa que ele é normal, os outros é que são loucos. Eu me lembro que nas memórias do Jung, por exemplo, ele conta que havia uma certa fase da vida dele que a única coisa que ele tinha certeza mesmo era o endereço dele. Ele disse, aconteça o que aconteceu, eu vou saber voltar para casa. Mas essa dúvida geral, universal, ela não faz mal nenhum, ela faz parte do aprendizado. Desde que a dúvida seja fundada, vamos dizer, numa confiança profunda que você tem no poder do Espírito. Né? Você diz, olha, aconteça o que acontecer, a coisa pode ficar tão, tão confusa, no fim Deus vai me guiar. Se você acredita nisso, você não tem medo de entrar em parte alguma. Mas também você precisa graduar a sua capacidade de se expor a essas coisas. É o problema que ele estava falando, né? Eu vou ler aqui L'Outremont, ou Baudelaire, ou Lord Byron, né? E isso é forte demais para mim, eu não aguento isso. Né? O Marquês de Sade. Né? Se você sente isso, você para de ler, deixa para ler depois. Ou não lê nunca, sei lá. Ninguém é obrigado a ler tudo. Né? Agora, vamos dizer, quando você vê uma visão demoníaca, tá certo? Negativista da realidade, né? Pelo menos na sociedade brasileira, mas um pouco aqui também, o pessoal é impelido a buscar, de preferência, essas coisas. Quer dizer, quando você vê que tem um sujeito, bom, o camarada é totalmente pervertido, sadomasoquista, etc., é lá que você vai. Né? Em primeiro lugar, com 14 anos de idade, eu vou ler aqui o Michel Foucault. Assim não dá. Também você não pode esquecer que, graças à influência do marxismo e da psicanálise, sobretudo, existe um certo prestígio, vamos dizer, da má vontade, da ranhetice e da acidez. Isso é influência da escola de Frankfurt. É preciso criticar tudo, é a crítica radical de tudo quanto existe, como chamava Marx. Então você tem que olhar o mundo com o espírito de ranheta. Né? E as pessoas não percebem, na medida em que elas fazem a crítica radical de tudo quanto existe, elas estão se colocando acima de tudo quanto existe. Desde não tem nenhum problema de fazer a crítica, desde que você a faça com modéstia. Não é isso? E se você faz com modéstia, você vai entender que nem tudo é criticável. Se você, vamos dizer, como eu expliquei ontem, quer dizer, a leitura é, sobretudo, a busca, vamos dizer, de uma forma por trás do caos, por trás da opacidade da experiência, uma forma que, de certo modo, organize a experiência e que te faça vislumbrar algo da luz que está por trás. Esse é o objetivo. Mas se você já decretou que não existe luz nenhuma, que tudo são trevas eternamente, então você só vai querer adensar cada vez mais essa treva. Mas eu acho que esse é um risco que vocês não correm. Que isso aqui, afinal de contas, não é a USP. Quer dizer, esse espírito de crítica e de revolta perante tudo, que, ao mesmo tempo, protege de toda a crítica a fonte da crítica. Isso aí, evidentemente, vai incapacitar você para qualquer estudo sério. Tem pessoal aí que está lendo Antônio Gramsci há muito tempo. Eu digo, mas nunca voltaram os instrumentos críticos do Gramsci contra o próprio Gramsci. Porque se você ver bem, o Gramsci não está ensinando nada de positivo. Ele só está ensinando como é que você destrói uma sociedade para você tomar o poder. Partindo do princípio de que você representa o único valor positivo existente. E é claro que essa premissa ela é altamente questionável. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta lá atrás. Na primeira aula, você falou... Parou. Então vamos lá. Eu queria ler mais um pedacinho aqui e comentar. Pode falar. Não. Vamos ler primeiro, depois a gente pode perguntar. Não? Então aí continuamos na página 12, o fim cultural da leitura. Com isso chegamos ao assunto principal, isto é, que classe de leitura é aquela que cultiva? Antes de tudo, devo adiantar que não me refiro aqui à leitura como um meio, conforme a pratica, por exemplo, o estudante. Tampouco me refiro àquela que se faz para adquirir informação ou erudição, pois a verdadeira cultura não se baseia numa soma considerável de fatos. E a falta de medida nessa direção leva à orgia intelectual, que, como a gula no campo fisiológico, produz indigestão ou pletora, e não assimilação saudável. Por outro lado, a cultura não se identifica nem mesmo com o saber. Há pessoas que leem muito sem conseguir mais do que agravar os vícios do seu espírito ou a sua falta de espírito. E há pessoas que chegam a saber uma infinidade de coisas sem adquirir sequer mediano discernimento para as da entidade humana, no que diz respeito à entidade humana. Um camponês analfabeto, penetrado da tradição fundamental e da sabedoria popular, com vasta experiência no exercício consciencioso das suas ocupações, pode estar mais próximo da alta cultura do que o mais diligente leitor enciclopédico. Ao passo que, no caso do primeiro, a lenda e as crenças vinculam o seu ser com um mundo tão admirável que lhe permite viver como adulto sem deixar de sentir como criança, o do segundo é racionalismo exangue, o racionalismo exangue seca na sua alma as fontes da feliz ingenuidade, da poesia da vida e da fé numa norma suprema. Leitura que cultiva real e profundamente o nosso ânimo é aquela capaz de constituir-nos em exploradores encantados e prudentes do espírito através da soberba floresta dos livros reveladores. Leitura livre, proporcionada e seleta, cujo melhor fruto é a perfeição íntima. Examinemos os fundamentos desta maneira de ler. O espírito, e é aqui que eu queria chegar, O espírito, é preciso defini-lo, ainda que seja com o risco de usar termos técnicos. O espírito é a ordem de essências, direções e formas eternas, irredutíveis tanto à realidade da alma individual quanto ao mundo sensível, porém virtuais em ambos, é virtualmente presente em ambos. Não são acessíveis em si mesmas, ainda que a nossa mente seja capaz de descobri-las e de encaminhar-se em direção a elas, como a agulha magnética assinala o norte, efetivo ainda que invisível. Anteriores à experiência, constituem condição de toda experiência possível e possuem legitimidade, autonomia e hierarquia próprias, não relativas a pontos de vista arbitrários. Imperceptíveis para os sentidos, constituem a matéria do sentido. Vislumbradas ou alcançadas pelo entendimento, as chamamos as ideias e as referimos à razão. Apreciadas e vividas pela estimativa, recebem o nome de valores e sua esfera própria é o do ordo amores, a ordem do amor. Muito bem. Então, ontem eu estava dando o exemplo do que acontece quando você apreende a verdade de alguma coisa. Não é isso? A verdade de um objeto. Então, só o que está em jogo aí, por um lado, a sua capacidade perceptiva, a sua mente, a operação da sua mente a partir dos seus sentidos, e, por outro lado, a presença de um objeto que não é você e que não é a sua mente. Não é isso? Quando você chegar a apreender a verdade deste objeto, onde está essa verdade? Ela não pode estar na sua mente, porque senão seria apenas, vamos dizer, um funcionamento subjetivo que não alcança o objeto. E não pode estar só no objeto, senão você não a alcançaria. Se fosse a verdade da coisa, fosse uma coisa totalmente estranha à sua mente, você não a captaria jamais. Então é necessário que a verdade não esteja nenhum nem outro, mas de certo modo que abranja a ambos. Tá certo? Então, a verdade não é só uma relação. Tá certo? Ela é um campo dentro do qual estão o sujeito e o objeto. E é exatamente por isso que nunca a verdade de um objeto é apreendida completamente. Porque, de certo modo, a verdade transcende o sujeito e o objeto. Agora, o conjunto das verdades... Por exemplo, você está aprendendo aritmética, e daí o professor te ensina que 1 mais 1 é igual a 2. Bom, essa é uma coisa que se passou na sua mente, não é isso? Mas as propriedades do número 1 e do número 2 não estão na sua mente, estão no próprio número 1 e número 2. Não são produto da sua mente, senão você poderia inventá-la conforme você quisesse. Você vê que, nesta operação, a sua mente cede perante uma exigência que está na própria estrutura dos objetos que você está lidando, ainda que sejam objetos puramente ideais, que não sejam objetos físicos. Não é isso? Na medida que você vai aprendendo mais e mais e mais aritmética, você vê um conjunto de relações que tem uma consistência, que não se deixa dobrar, não cede à sua vontade, não cede à sua imaginação. Então, esses números, eles lhe resistem. Tá certo? Portanto, eles não dependem, eles não são livres criações da sua mente. Não é isso? Muito bem. E quando você faz uma conta, você chega ao resultado certo. Então, você chegou à verdade daquele ponto, né? Você sabe que esta verdade... ela está na própria estrutura dos objetos que você está estudando e não na sua mente. E, no entanto, você só chega a ela através da sua mente. Então, é isto aí que é o espírito. O espírito é algo que você só chega através da sua mente, mas que, ao mesmo tempo, está para além da sua mente. Portanto, você nunca o alcança plenamente, só alcança vislumbres. Entendeu? Agora, nós estamos cercados de objetos, objetos de ordem física, objeto de ordem humana, objeto de ordem imaginária, de ordem histórico-social, etc, etc. E cada um desses tem a sua verdade. Não é isso? Ou seja, o nosso universo não é composto só de objetos, mas da verdade desses objetos, que para nós, na maior parte, é inalcançável. Não é isso? Então, isso significa que para além do mundo da nossa mente e para além do mundo dos objetos, existe a ordem da verdade. É a isto aí que Platão se refere quando ele fala das ideias. Agora, se você não tem, vamos dizer, a prática de você permanentemente estar percebendo a presença, vamos dizer, do espírito em toda a sua atividade cognitiva, você nunca vai entender o que, que Platão quis dizer com as tais das ideias. Então você, evidentemente, vai desenvolver uma compreensão pueril disso aí, né? Vai achar que Platão concebia como se fosse um mundo físico acima do mundo físico, que você tem um mundo corpóreo, tridimensional, em cima dele você tem um outro mundo mais sutil, mas igualmente material, tá certo? E você vai, então, achar que Platão acreditava na história da carochinha. Não é isto? Então, ainda que o sujeito leia o Platão com muita atenção e ainda que siga a técnica do Adler, se ele não está consciente de que a leitura é uma penetração no mundo do espírito, ele nunca vai entender, não é que não vai entender Platão, não vai entender a coisíssima nenhuma. Isso, correndo até o risco de coisificar ou de corporalizar a própria noção de espírito, né? Fazendo aquilo que o Dalai Lama chama de materialismo espiritual. Quer dizer, o mundo do espírito é um mundo mais sutil, uma espécie de fumacinha que existe por aí, uma espécie de gás, né? Sim, a intimidade espiritual existe, ela existe a sua intimidade espiritual, evidentemente, né, que é o mundo das verdades que você já incorporou e que estão dentro do seu horizonte de consciência, e existe a participação na intimidade espiritual de uma outra pessoa. Né? Na hora em que nós fazemos, eu estou explicando essas coisas aqui, eu estou abrindo uma porta para que você participe da intimidade espiritual de Platão. Né? Esta experiência, vamos dizer, do acesso ao espírito, seja sob a forma da verdade, seja sob a forma da beleza, seja sob a forma do bem, tá certo? É o que está por trás de toda a arte universal, de toda a filosofia, de tudo que o ser humano produziu de algum modo. Tá certo? Só que nenhuma simbolização disso é perfeita. Senão, o primeiro que fez... Né? Por exemplo, primeiro escrever um poema terá resolvido o problema de uma vez para sempre, ninguém precisaria escrever mais nada. Então existe esta busca permanente, quer dizer, o espírito, que é a ordem da verdade, é a ordem de todas as verdades sobre todas as coisas, né? Tomado como um conjunto, como um todo. Isso nos é inacessível, nós só temos vislumbres. Né? Então, quer dizer, a busca permanente disso é o que caracteriza o ser humano. A verdade só existe para o ser humano. Para os animais não existe verdade. É? Então, quer dizer, a verdade é como explica o Zubiri, a verdade é, vamos dizer, o correlativo do que é a inteligência humana. A verdade só existe para a inteligência humana, na verdade. Para os outros animais não existe. Mas não quer dizer que só exista na inteligência humana. Né? Eu disse para ela. Quer dizer, através da nossa mente, da nossa inteligência, que nós chegamos lá. Mas na hora que chegamos, percebemos um pedaço, nós percebemos que aquilo não depende de nós de maneira alguma. Não é isso? Então, por exemplo, todo o mundo das essências. Essência é o que as coisas são independentemente de elas existirem. Então, vamos dizer, é o esquema de possibilidades que está por trás delas. Esse esquema, ele é objetivo, ele existe em si mesmo. Não é isso? Agora, é a atividade da nossa mente que nos permite perceber algo dele. Quando você fala, por exemplo, de uma possibilidade objetiva que existe em certa situação, se há uma possibilidade objetiva, ela não se realizou ainda. Né? Ela é possível, mas ela está de tal modo embutida na lógica da situação que ela é necessariamente possível. Está certo? Então, você está percebendo algo que está na situação, que não foi a sua mente que criou. E você nunca a percebe inteira. Né? E é por isso mesmo que existe a cultura. Quer dizer, a sucessão, né, dos esforços inesgotavelmente repetidos para que o ser humano não perca o acesso ao mundo da verdade, ou ao mundo da beleza e assim por diante. Agora faça a sua pergunta. Eu tenho dúvida até na primeira aula, que eu utilizava bastante o termo signo. Né? Aqui, depois das aulas de sequência, eu falava em símbolo. Aí eu tenho dúvida se usou como sinônimos ou se não. Há alguma diferença entre eles. Existe uma diferença. O símbolo é um signo que não esgota o seu significado, cujo significado está em aberto. Ele é, vamos dizer, um significado potencial. No caso, por exemplo, do exemplo que nós demos, da moça cega, surda e muda, certo? O signo representava, vamos dizer, um ato e um objeto, um ato realizável e um objeto alcançável. Não representava nada para além disso. Se bem que por trás disso houvesse toda uma situação social, etc., etc. Ele abria para tudo isso, mas o que era conteúdo e consciência da moça naquele momento era só o ato de pegar a faca, me dê a faca. Então você fala de signo, né? Quando você fala de símbolo, tá certo? O símbolo abre para uma série ilimitada de gestos e situações possíveis. É como você olhar um objeto ou você olhar uma direção. Você diz, olha para o norte. É? O norte não é uma coisa. Na direção norte existe uma infinidade de coisas. Está entendendo? Então, é como dizer, o signo aponta um objeto. O símbolo aponta uma direção. Ficou claro isso? Quer dizer, essa explicação também é simbólica. Ela não é perfeitamente exata, mas dá para entender o que eu estou falando. Não, ele transcende o seu significado imediato. Ele é um signo também. O símbolo é uma espécie de signo. Né? Mas é um signo que não aponta para um objeto, mas para uma potencialidade. Por exemplo, quando você usa o sol, tá certo? Como o símbolo da inteligência. Né? É uma fonte de luz. Tá certo? Mas você vê que ele não tem todas as propriedades da inteligência. Ele tem só algumas. Não é isso? Ele tem a luminosidade física. A inteligência se limita à luminosidade física? Não. Mas você sabe que há algo que está naquela direção. Nesse caso é o que eu considero um simbolismo natural, quer dizer, é natural você simbolizar a inteligência pela luz. Não é uma criação cultural, embora apareça como criação cultural em todas as civilizações. No caso do puro signo, né, a coisa se esgota, vamos dizer, num ato realizável e num objeto alcançável. No caso, por exemplo, quando você usa a luz como símbolo da inteligência ou da consciência, seja da inteligência humana, seja da inteligência divina, tá certo? Você vê que a luminosidade física não esgota o significado. Né? Além da luminosidade física, tem que ter algo mais. E daí você usa outro símbolo, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e nunca completa. Mas você sabe em que direção aquilo está. Você sabe para onde deve olhar, embora você não saiba qual é o objeto que você está olhando. Quer dizer, o símbolo assinala antes uma busca do que um objeto. Uma intenção de uma busca. Ou seja, uma potencialidade que nunca vai se realizar completamente. Por exemplo, uma noção não sei se posso chamar assim, da ciência, da simbologia, ajuda o leitor a ficar mais inteligente. Mas é claro que ajuda. Porque no fim das contas, todo conhecimento humano é puramente simbólico. A gente nunca esgota nada. Quando eu falo que o signo esgota, quer dizer, esgota só funcionalmente, para aqueles fins imediatos. Porém, você vê que naquele caso da faca, né, por trás desta articulação de signo, significado e referente, você tem toda uma situação que se abre para aquela moça, através desse signo. Esse signo leva outros e outros e outros e outros e outros. A coisa não poderia se esgotar aí. Né? Quer dizer, você vê o que este gesto significava. Significava um objeto? Não, significava uma relação entre duas pessoas, né, articulada em torno de um objeto. Não é isso? mas ela supõe aí a possibilidade da comunicação, quer dizer, eu estou transmitindo a uma outra pessoa uma intenção minha que ela entende. Se a moça não soubesse instintivamente que a freira ia entender o signo, ela não ia repetir o signo. Então tem essa expectativa, e essa expectativa é ela que abre para toda uma rede de relações sociais e culturais possíveis, né? Não é isso? Do mesmo modo, se você pegar a teoria científica mais precisa e mais literal que existe, ela não tem um alcance senão simbólico também. Ela não fecha a realidade inteira. Isso é, tudo que o ser humano faz são símbolos. E essa produção de símbolos, ela se baseia, vamos dizer, na confiança que nós temos que outras pessoas são capazes de olhar para a mesma direção e, ainda que nós não tenhamos explicado tudo, algo elas vão entender. Quer dizer, a minha inteligência está em aberto e eu tenho que entender que a inteligência dos outros também está em aberto. Senão nós precisaríamos chegar, vamos dizer, à comunicação perfeita e fechada. Mas quanto mais perfeita e fechada for uma comunicação, mais valor simbólico ela terá. Você chega a uma forma fechada, como por exemplo um soneto, a forma está inteiramente fechada e acabada. Por isso mesmo ela abre para experiências imaginativas ilimitadas. Você pega uma lei científica qualquer, você pega aí a segunda lei da termodinâmica, né? Você lê isso, a sua imaginação não para mais. Abriu para uma infinidade de coisas. É isso quando diz que qualquer sistema ele só pode render 30% da sua energia. É, daí você começa a pensar, mas o universo inteiro é assim? É, então o universo está acabando. É. Você imagina isso, a sua imaginação pega fogo aí. É. Então, quer dizer, isso quer dizer que, embora, vamos dizer, esta lei científica, como qualquer outra, ela tem uma expressão verbal fechada, o significado dela é ilimitado. Então ela é tão simbólica quanto uma música, um soneto. Entendeu? Ou seja, o símbolo é característica do ser humano. Pensamento simbólico, conhecimento simbólico é característica do ser humano. Os animais não têm símbolos, só têm signos. Quer dizer que cada signo que ele recebe corresponde a uma ação imediata, um objeto imediato, e ponto final. Por exemplo, é o caso quando você diz uma palavra para um cachorro. Você diz, por exemplo, o nome do dono dele, que ele conhece. Ele sai procurando o dono, porque aquilo significa aquela pessoa imediatamente. Agora, quando diz o nome de uma pessoa para você, imagina quantas coisas o nome da pessoa evoca na sua mente. Você não conseguiria dizer tudo. Diga tudo o que você sabe da sua mãe ou da sua namorada. Você não termina. E, no entanto, você sabe do que nós estamos falando. Mas qualquer pessoa que você conhece, né, você sabe uma parte das coisas a respeito dela, mas você sabe que tem mais por trás. E isto que está por trás é o que dá o sentido daquilo que você sabe. Não é isso? Senão ela não seria uma pessoa, ela seria como se fosse uma estátua. Então, André, é muito importante, assim, em toda a ordem essa ordem de estudo, você conservar, quer dizer, esta ideia da tensão entre o conhecido e o desconhecido. O conhecimento é feito, na verdade, desta tensão. É o que está para além, aquilo que você não compreendeu ainda, que você não sabe ainda. É isso que vai dar, vamos dizer, o valor do que você sabe, o valor e o significado do que você sabe. Então, orientar-se no desconhecido é a coisa básica. Oi. Também, né? necessariamente simbólica, porque todas as nossas percepções, elas são fragmentárias, tá certo? Elas duram muito pouco e só percebem pedaços. Nós nunca podemos perceber uma coisa inteira. E, no entanto, sabendo que a coisa inteira está aí. Não é isso? Quando você olha um cubo, você só vê três lados. Mas você sabe que existem outros três do outro lado. É? E se você não soubesse disso, você não saberia que é um cubo. Quando você vê, vamos dizer, um corpo vivente, né? Você só vê a superfície, mas você sabe que tem órgãos que estão funcionando. Quando você vê as pessoas, você só vê no estado presente, mas você sabe que tem uma história por trás delas, que elas nasceram algum dia, viveram. E você tem esta expectativa. É ali que está a percepção da verdade, e não só, vamos dizer, na sensação imediata. Isso não, preste atenção, isso não quer dizer que esta parte desconhecida só exista como pensamento nosso. Muitos autores pensaram isso. Não, nós só percebemos uma parte, o resto nós completamos pelo pensamento. Né? Isso seria absolutamente impossível. Você não cria tudo isso. Você sabe que isso está ali, mas não é porque você pensou. É isso que eu chamo conhecimento por presença. Você não precisa, né? Ninguém precisa pensar, fazer, peraí, eu estou vendo aqui uma aparência de ser humano, mas é por comparação com o meu corpo, porque eu acho que eu funciono, eu tenho uma fisiologia, eu vou concluir que esse sujeito também tem uma fisiologia dentro dele. Ninguém faz raciocínio. Ninguém nunca fez. Não é por analogia com o seu corpo que você sabe que os outros corpos têm uma fisiologia interna. Você sempre soube disso. Não precisou pensar. Quando você é um bebê, você já sabe disso. Então, isso aí, vamos dizer, esta capacidade de você medir o conhecido por um desconhecido presente, né? Isso é o que caracteriza o conhecimento humano. Quer dizer, nós nunca vivemos num mundo de percepções. Eu falo, não. Você vive num mundo de objetos reais, dos quais você percebe uma parte. É? Mas você sabe que os objetos estão lá. Se você não soubesse, você não conseguiria perceber coisa nenhuma. Diga. Não, não são signos, são partes. Mas essas partes comunicam o todo, né? Elas insinuam o todo. Então, isso quer dizer que tem uma estrutura semelhante à do simbolismo. Mas não podemos dizer simbolismo, por quê? Porque o que você percebe não é um signo da coisa, é uma parte da presença dela. Então, é um mecanismo similar ao do simbolismo, mas que não é exatamente um simbolismo, né? Por exemplo, quando você simboliza a inteligência ou a consciência divina pelo sol, o sol não é uma parte da inteligência divina. É? Ele é apenas um objeto criado por Deus. Não é isso? Então, aí se trata do simbolismo mesmo, né? Onde existe uma relação de analogia. Mas entre o que eu vejo do seu corpo e a realidade do funcionamento do seu corpo, não há só uma relação de analogia, há uma continuidade efetiva. Então, é um mecanismo similar ao do simbolismo, na medida em que o percebido não abrange a totalidade da coisa, mas a indica. Mas não é um simbolismo na medida em que não é um objeto simbolizando o outro, e sim uma parte do próprio objeto simbolizando o seu todo. É o próprio simbolizado que está ali, sem dúvida. Mas não está inteiro. Mas você sabe que ele é inteiro. Né? Agora, a filosofia moderna, durante algum tempo, esbarrou neste problema. Né? Nós só percebemos uma parte. Tá certo? Então, como é que nós sabemos que os objetos estão realmente aí? Não é isso? Então, tiveram que explicar como se a percepção dos objetos fosse uma conclusão que você tira a partir dos dados sensíveis, quando não é assim. A consciência da presença do objeto é uma condição prévia para que você possa perceber por trás da parte o seu todo. Se você tivesse que construir mentalmente o todo, você não poderia começar a aprender. Está entendendo? Isso quer dizer, por exemplo, que a... eu também já dei uma aula muito tempo atrás sobre isso. Quando você... como é que você forma a ideia das espécies? Você precisa ver vários exemplares da espécie Eu vi um gato, depois outro gato, depois outro gato. Daí eu construí a noção da espécie gato. Falei, não, quando você vê o primeiro gato, você tira, já tinha a espécie inteira ali. Senão você não conseguiria, né, fazer a comparação. Para eu comparar um gato com outro, eu já preciso saber que é gato antes. Senão, a comparação seria arbitrária. Eu compararia, por exemplo, a forma de um com a cor do outro, né? Ou o tamanho de um com a posição do outro, e não ia terminar tão cedo. Como é que eu sei fazer a comparação, certo? Eu comparo cabeça com cabeça, rabo com rabo, etc, etc. Porque eu já aprendi a forma da espécie. Então, isso quer dizer que, logicamente falando, as espécies são obtidas por abstração. Quer dizer, a definição da espécie é obtida por abstração, mas a percepção da existência de espécie não é por abstração. É imediata. Quer dizer, cada objeto ele traz integralmente as propriedades que definem a sua espécie. Se faltasse um pedaço, Edgar, isso aqui é quase um gato. Hã? Vamos dizer, se cada objeto não contivesse a sua espécie inteira, tá certo? No que ela tem de essencial, ele não pertenceria àquela espécie. Ele seria, por exemplo, uma imitação de gato. Um gato empalhado, por exemplo. Ele tem quase todas as propriedades do gato, só não tem uma, ele não está vivo. Ele não é um animal. Não é isso? Então, quer dizer que a percepção das essências, ela é imediata. E não é um processo mental, por assim dizer. Não passa pela sua mente. Ele é anterior à atividade mental e é uma condição para a atividade mental. Isso quer dizer que o ser humano, ele sabe muita coisa antes de ter pensado nisso. Né? E é isso aí, justamente a noção do conhecimento por presença, que é a base de todo e qualquer conhecimento possível. Agora, os filósofos se confundiram a respeito porque eles começaram a examinar a coisa a partir do fenômeno da percepção. Então, da percepção, das sensações, para você chegar até os objetos, é um trajeto quase impossível. Se fosse para você construir as noções a partir dos sentidos, ou seja, se o processo psicológico do conhecimento fosse a mesma coisa que o processo lógico da construção dos conceitos, você estaria perdido. E para construir o conceito de uma espécie, sim, eu procedo por abstração. Eu pego vários exemplares, comparo o que tem em comum e daí eu monto a definição. Mas isto é o processo de construção lógica. Né? Agora, o processo do conhecimento efetivo não pode ser assim. Quer dizer, confundiram, vamos dizer, a construção de conceitos com a percepção de objetos. Daí começava a analisar a percepção para chegar a ver como é que nós construímos esses objetos e no fim você chegava à conclusão de Hume. Isso é impossível. Né? O Hume estava muito certo, ele analisava as coisas por aí e via que, pelos processos então conhecidos da filosofia europeia, era impossível você chegar à conclusão de que um objeto é ele mesmo, de que você é você, de que o seu eu existe, de que você tem consciência. Por quê? Porque se acreditar que todos esses processos, todos esses conhecimentos eram obtidos por abstração. E Hume demonstrar que essa abstração era impossível. Só que ele só conhecia duas alternativas. Ou eu vou por abstração, ou eu vou por crença. Então ele fala, bom, então temos que deixar de lado essa análise, esse racionalismo todo e apostar na crença. Eu digo, mas isso também é impossível se você examinar. Quer dizer, não é nem por construção e nem por crença. É o fenômeno do conhecimento por presença, coisa que nós sabemos pelo simples fato de existir e de estar no mundo. E, no fundo, todos esses erros surgem da ideia de que tudo é ideia. Então, ou são ideias formadas por experiência ou são ideias inatas. Eu digo, bom, mas tem certos conhecimentos que eu não tenho como ideia. Né? Se você pensar bem, ideia inata é uma expressão autocontraditória. É uma ideia, é uma coisa que você pensou. Né? Se você nunca pensou, ela não pode estar aí. Então, não se trata de ideias inatas, tá certo? Mas de um conhecimento real, de coisas reais, que é anterior a qualquer ideia ou pensamento. É o conhecimento que advém do fato de você existir realmente. Agora, uma análise, vamos dizer, do ser humano como existente só aparece no século XX. Antes só se imaginava e examinava o ser humano como sujeito cognoscente, que já é uma abstração. Então você pegava uma parte do ser humano, que é a sua capacidade de conhecer, e analisava tudo a partir daí. Digo, só que para conhecer você precisa existir. Então a análise do conhecimento tem de vir depois de uma análise da condição existencial. Toda a escola chamada existencialismo, a descoberta dela é essa. Deu para entender? Então, se tem mais perguntas, fica para amanhã. Amanhã a aula é construída praticamente só de perguntas e virão algumas perguntas de pessoas que não fizeram o curso. E a aula naturalmente vai ser um pouco mais comprida. Vai ser realizada lá na minha casa e não aqui. Se não tem mais nenhuma dúvida por hoje, tem. Então, o método da confissão é você, inclusive, confessar o que você já sabia, embora nunca tenha pensado que sabia. Não é isso? Quer dizer que justamente esta admissão do conhecimento por presença, você obtém pelo método da confissão. Você pergunta, da onde eu tirei tal ou qual conhecimento? Eu não o tirei de parte alguma. Eu sou esse conhecimento. Ele sempre esteve aqui. Então, se você perguntar assim, como é que eu vendo uma aparência de corpo humano, eu sei que é um corpo humano. Quando você era bebê, você já não sabia disso? É? Quando você, no bercinho, você reconheceu a sua mãe, é? Você achou que era apenas uma aparência de mãe e você teve que fazer uma abstração para chegar lá, isso aí deve corresponder ao conceito de mãe. Você não fez nada disso, você já sabia. Então, esse conhecimento pré-reflexivo, ele é de um valor extraordinário, porque tudo vem daí. Isso Aristóteles sabia. Quer dizer, o conhecimento filosófico, científico, ele não é mais valioso do que o conhecimento pré-reflexivo, porque ele não passa de uma reflexão que você faz sobre o conhecimento pré-reflexivo. Onde está tudo, todo o depósito do conhecimento está dado na realidade. É o exemplo que eu dou, por exemplo, se você pegar assim, tudo que o ser humano escreveu sobre mineralogia. Você pega a maior biblioteca de mineralogia do mundo. Você tem um monte de conhecimento sobre as pedras, não tem? Mas você tem muito mais conhecimento das próprias pedras. Está tudo lá depositado. Da onde que os mineralogistas tiraram esses conhecimentos que eles escreveram? Não tiraram das pedras? Então, nas outras pedras tem mais ainda. Então, quer dizer, o universo, ele é conhecimento. Ele é verdade, ele não é só uma presença, vamos dizer, física muda. Não, ele é o conhecimento. Não só o universo físico, mas tudo que existe. Tudo que existe, além da sua presença física ou histórica, etc., ele é a sua verdade. Sim, é uma maneira de dizer, né? Quer dizer, se o objeto pode ser visto, é o que Aristóteles dizia, mas dizer, o objeto tem a sua forma física, essa forma física, ela transmite uma forma inteligível. Não é isso? Se não tivesse nada inteligível, a gente não inteligiria nada. E se você foi capaz de captar alguma verdade a respeito daquele objeto, é porque a verdade estava lá e ela estava sob forma acessível e inteligível. Portanto, esse aspecto inteligível dos objetos faz parte deles. Está lá para ser lido, por assim dizer. Então, o que é inteligir? Né? Pode ser intellect, ligar uma coisa com outra, mas pode ser intus legere, ler por dentro. Quer dizer, você lê a verdade dos objetos. Né? Mas não é o primado do sujeito, mas nem do objeto também. Né? Não é o primado do sujeito, nem do objeto. É o primado do mundo, o primado da realidade. E acima do primado do mundo, você tem o primado da verdade do mundo, que envolve este mundo, porque a verdade, vamos dizer, ela não está expressa inteiramente no mundo. A verdade que está no mundo, que está realizada no universo, é só um aspecto dela. Existe o restante da possibilidade universal que não está em parte alguma, que existe. Que é o Logos, propriamente dito. E todo e qualquer exercício de conhecimento, ele vislumbra o Logos, ele vislumbra a dimensão da verdade, sabendo que você só vai aprender um pedacinho daquilo. Mas esse pedacinho é suficiente para animar você a buscar mais. E nesse buscar mais, é nisso que consiste a vida humana. Agora, existem certos vícios, por exemplo, você pensar que a possibilidade é uma coisa que só existe na sua mente. Ah, o mundo é constituído somente de objetos presentes e a possibilidade é apenas uma abstração que você faz. Eu digo, mas se a possibilidade existe só na minha mente, nada poderia realizá-la. Está entendendo? Então, por exemplo, aqui eu vejo uma mulher solteira, né? Ela não casou ainda e eu vejo que ela pode casar e ter um filho. Mas se isso existir só na minha mente, não adianta ela casar mil vezes. Ela não vai ter filho nenhum. Demais quem vai ter o filho é ela e não eu, pô. Então a possibilidade, ela faz parte da estrutura da realidade. Você não pode dizer, não, a mulher só existe no seu estado presente. O resto são tudo especulações que você faz. Se fosse assim, só eu poderia mentalmente realizar qualquer possibilidade. Professor, a consciência é uma espécie então de consciência de próprio ser humano, você mesmo pode ser um objeto para si próprio? Mas é claro. Deve se ver, quem descreve bem, vou dizer, a dialética da formação da consciência é o Louis Lavelle. Né? Quer dizer, a consciência, de certo modo, ela se realiza por vontade própria. Mas ela se realiza assimilando o que não é ela, o que está acima dela. E é exatamente o que eu estou tentando ilustrar aqui, de algum modo, né? No processo da leitura, no processo do aprendizado. Né? A iniciativa é toda sua, você só faz isso porque você quer. Mas, na medida que você quer, você se deixa conduzir por algo que é maior do que você. Sem isso, não é possível ler com proveito nem uma bula de remédio. Né? Então, vou dizer, a diferença entre o leitor inteligente e o leitor estúpido é exatamente essa. Um está se deixando crescer e o outro está somente assimilando, colocando uma nova estrutura dentro daquilo que ele já é. Que a leitura é um processo em aberto, mas da qual eu tenho o controle até certo ponto, porque eu posso pará-la a qualquer momento. Veja, eu não determino a direção para onde vai. A direção foi dada pelo autor. Mas o prosseguimento da atividade e a intensidade dela sou eu que determino. Eu que determino quanta atenção eu vou prestar, né? Quanto que eu vou enriquecer aquilo com a minha imaginação, né? E quanto que eu vou permanecer, vamos dizer, fiel e obediente, dócil à ordem que o autor colocou ali, tudo isso sou eu. Como exatamente um músico ao executar uma partitura. A iniciativa de tocar ou de parar de tocar é inteiramente dele. Então, por hoje deu? Bom, isso pode ser, mas ali você está indo até além do que é preciso para compreender aquele livro. Isso aí já não é um processo de leitura, é um processo, como é que se diz, de um processo heurístico, por assim dizer. Quer dizer, eu posso estar lendo uma coisa e por causa daquilo eu descubro algo que não tem nada a ver com aquilo. Isso pode acontecer também. Isso. Mas aí você também tem a decisão, você pode seguir o fio das suas próprias ideias, você pode voltar à leitura. Isso às vezes vale a pena, parece, me acontece com muita frequência, eu estou lendo um negócio e me aparece uma ideia sobre uma outra coisa, e falo, peraí, agora encosta o livro aí que eu vou escrever esse negócio. Esses próprios textos que eu comento aqui, eu muitas vezes escapo do texto, estou lendo um negócio e aquilo onde desperta uma outra linha de raciocínio. Frequentemente eu uso os textos para isso. Quer dizer, eu não estou explicando o texto, eu estou explicando o objeto e usando o texto, vamos dizer, como um lembrete ou um estimulante. Eu não gosto muito desse negócio de analisar texto, está entendendo? Quem está interessado em texto é a indústria gráfica, tá entendendo? Nós estamos interessados em conhecimento, em realidade, não é isso? E os livros, os textos, eles nos ajudam. Mas se ele se torna um objeto de interesse em si mesmo, então virou um estudo especializado de alguma coisa e nos tirou da via do aprendizado propriamente dito. Né? Claro que examinando os textos enquanto objetos, você pode descobrir coisas extraordinárias. Também pode fazer isso. Né? Mas já não é sobre o assunto dos textos, é sobre eles próprios, né? Então tá, prosseguimos amanhã. A aula começa então às 7 horas, né? Mas chegue antes.